prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Está começando aqui na sua rádio mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Muito prazer, Rony Santos, agora no comando com você nessa terça-feira maravilhosa. E aí, como é que você tá? Tudo bom? Tudo beleza? Vamos viajar no mundo da música internacional. Rock, flashback, lindas canções vão tocar aqui na sua rádio no nosso programa Máquina do Tempo. Aumente o volume, que essa é sucesso. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. I'll run with you. canções que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. Then a baby I will. Girl,

fique ligado, já já estaremos com muito mais para você aqui na nossa máquina, trazendo para você muito mais música de ótima qualidade. Fique ligado, já já estaremos de volta. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta aqui, no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta por aqui para você que está acompanhando a gente na internet, você que está no site dessa rádio, na sintonia dessa frequência. Um grande abraço a todos que estão ouvindo a gente nesse momento. É um prazer enorme estar com você, estar na sua companhia, transmitindo essa energia que vocês passam para a gente. E nós retribuímos aí com muita alegria, com muito alto astral para você que está ouvindo, curtindo aqui a nossa programação. Máquina do Tempo, um programa especial para você que traz aí as lindas canções, aquelas que marcaram época, aquelas que viraram febre, você confere aqui na sua rádio. Nos anos 60, 70, 80 e 90. Máquina do Tempo, só sucesso de qualidade para você. And for love's sake, each mistake. Oh, you forgave, and soon both of us learned to trust, not run away. It was no time to play. We build it up, and build it up, and build it up, and now it's solid, solid. And build it up.

Máquina do Tempo. Sucessos imortais. Reta final, agradeço pelo carinho da sua audiência. Foi um prazer estar com você aqui nesses 60 minutos. Estaremos de volta amanhã na quarta-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio, na sua rádio favorita. Tendo nessa, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.